Liga o boom, só traz o green, partiu pela Pedro Dons. Marreta, loto, carro, MTA, aumenta o som. Cê sabe como eu vim, tio, tá portando um dinchil. Vagabundo é mato, ouvindo rap é faco. Pobre louco, o pai que trouxe o plaque. Se os porco pega é 12, se nós roda é piripaque. Só que Deus está por nós, e a noite começa assim. Olha o brilho da pantera branca, é o dente de marfim. Tem rateio pra breja, cigarro vale ouro. Só zique mula livre do verde, nós trouxe um torro. De lado tá meu gorro, o kit é só um requinte. Style sem blim blim, roda mente a mais de 20. Cuidado com a emoção, disciplina e atenção. Lá fora é um milharal, um vendaval, cê tem noção. Só pausa pro Domec, leva 10 e traz meu troco. Licor é chocolate, sou pobre louco. Faz cinco, eu tô colando, destravei o motorista. Sobe a de Vasconcelo, a Moraes, tô na Paulista. Canela, baixo na Augusta, personagens na pista. Sem cash, só vejo louco, um bando de alquimista. Que faz da sua mente um parque de diversões. Canções são canções, mas são noturnas as opções. E cantam cifrões, e nós tirando chifre entre vilões e vileiros. Vagabundas, ninfas, mulheres direita e uma porção da nova safra. Lota a frente dos botecos, esvazia garrafa, uns preferem alfafa. Do opaco se safa, independente sempre alerta. Se os bico pega, embaça, saca, caça. Noturno style, rapidinho, um, dois, três. Nós em bico em qualquer baile, pobre louco. Conceito conhecido, postura das vielas. Cultura, dá um salve que eu fui de rua. Parceiro, tem oferecer minha presença e 5 conto na carteira pro goró que te esteta. Tô vindo na carona de marreta do PL, tava na pele com uma guerra ali na ZL. Massim de velho 8, 2 boninha RL. Cabo Rangel pestana, nós saltando do Pirelli. Gelli, marretas vem no Obagana style, vem da Alcim style, na vaga Yoga Fire. 8 passo loia, 8 passo boia, estraga com a minha brisa esses giroflex de Troia. Não é qualquer vermin que vai estragar com meu propósito. Elas gigam de propósito, o pai gosta, é lógico. Mas não é nessa porta que entra, não paga pouco. Pobre louco, porta VIP, não porta troco. Porta lab, não porta pouco. Morou, camarreta de plástico é toco, aí acabou.